F5797, passa 180, chama o centro Recife, 13325, alterne 1288. Confirmar para o 5797 a frequência? Chama Recife, 13325, alterne 1288. 3325-288, afirmativo, obrigado. Zenon, decola 19, controle 6935, bom voo e bom dia. 1935, bom dia. Treinamento web 5808. O que está na escuta? Positivo, senhor. Assim que você finalizar o rabo aqui, aí no PAC 3, se eu botar em posição, se eu, e agora para iniciar o táxi, tem uma nave do, da companhia que vai iniciar o pushback, ok? Que ela vai ingressar aí no PAC 3. Ele vai para que posição, senhor? Porque eu já saí aqui da posição. Não sei, só para o seu subdivisor para você não iniciar o táxi, entendeu? Ficar aí, manter essa posição aí, que eu vou autorizar a aeronave da companhia a realizar o pushback. Ok, mantendo posição. Eu vou colocar o outro portão da UCI autorizado o pushback. Acionamento, informo o tráfego da companhia no pátio 3 para o reboque, já até iniciou o push, já até finalizou o pushback no pátio 3. Ela não vai interferir, ok? Fica atento ao tráfego, 5808, chama o táxi. Beleza, chama na táxi, está assistente da aeronave, 5808. Tony, o Alfa de Golf informa o término, obrigado, bom dia. Comente, bom dia. Salvador, bom dia, é o Marco 14, posta aérea 1329, comandador para Crateús, ou Ceará? Crateús, Ceará? Afirma. Sim, entre o 329, entendido então, Crateús é 1935, o nível? Afirma. Ok, só um minuto para a autorização, eu estou no 329. Marco. Para o táxi LG5808 com 52 a bordo, 4 horas e 55, alternando galhão. POB 435 Galeão. Permaneceu. Autorizado via Juliette Alfa até ponto de espera da 10, no ponto de espera 186 Torre, ajuste no 0, 16, bom voo. É Juliette Alfa lá 186, obrigado. Isso, Juliette Tango na guarda. Ok, pode prosseguir, Juliette Tango. Pode prosseguir até o 3, reporte térmico, reboque. Sente-se. O Força Aérea 1329, cópia. Autorizado, Salvador Crateus, Ceará, 135, o nível autorizado, decolando a 10, com curva pela esquerda, num recorredor forte, restrito a 1000 pés inicialmente, aguardando a liberação do controle. 5541, o transponder, controle opera em 1 no 9 decimal 35. Autorizado com 4135 para Crateus, após a decolagem, curva esquerda, pesa, mas a numeração, controle de 2.19, 3.5, 4.4, 4.4, 4.4. É o Fumaça? Afirmativo, Fumaça no 4, Fumaça 1 no 4. Sim, Fumaça, só confirmando, após a colagem, curva direita, num corredor forte. O senhor conhece corredores visuais? Negativo, mas via litoral até a Fala da Barra, não é? Não, não, é, no caso, via litoral até o Fala da Barra, seria o corredor Axé. O senhor prefere vir pelo corredor litoral norte ou pelo corredor litoral sul? Pronto, o litoral norte é o corredor forte, restrita 1000 pés até a liberação do controle, o Fumaça 1-4. Tem livre acionamento, chame para o táxi. Tower on 118.6 to the round 9970. 18.6 to the round 9970. Patrônio Salvador, muito bom dia, gol no 7, no 5, ciência da gol. No 5, chegada Bonf, desse mantém a 2000 pés, ajuste 10, 16, vigilante. Bonf, desse mantém 2000, ou 97 no 5. 9970, on final approach, runway 10, running gear down, lock it. 08, decolos 28, controle 19935, bom voo, bom dia. Bom dia. Federal 9970 morning, clear to land runway 10 and the wind 170 degrees 10 knots, optimum set 1016. 170, 16 knots, clear to land, Federal 9970. 435508. Paulo Salvador, Fumaça no 4, pronto para o táxi. Aqui é o Fumaça, para iniciar o táxi, transfira 18 minha torre, 1016 no ajuste, qual o PB? É 01, eu, 118.6 para o táxi, Fumaça. E vovô. Salvador, bom dia, Fumaça no 4, pronto para o táxi. Bom dia, Fumaça no 4, livre táxi, reforça no taxiway, hotel para cruzamento. Fumaça. De coordenação. Reporte na interseção para ingresso e decolagem. Fumaça no 4. All 99070 on the ground at 30. Living by the right and connect to ground 121. The small 99 morning. 121.9 to the ground. Thank you. Good morning. Taxi approved Alpha Kilo April 3, observer Phil Marshall. Alpha Kilo April, observing Marshall. Controle Salvador, é o voo 1607, informação é a... Oh. 607, chegada Bonf, esse mantém a 3 mil pés, ajuste no 0,96, vigilante. 2A3000, 1016 ou 607, obrigado. Estão no zero, o vento 170 graus, 1-2 nós. Ali decola, estou no zero, fumaça. Alô, Salvador, eu tá 3201, autorização para Confins 360. C201, Confins 360. Só um minuto, prepare a Dael Leda. Prepare a Dael Leda, o 3201. Posso 3201. C201, autorizado com fins 360. Rota do plano Leda, Bridge Up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, após sair conforme. Decolada 10, curva direita, fechuda da El Leda, após voa Bridge. Vai interceptar Up Zulu no meio e seguir conforme. 5550, transponder. Controle da PR1 no 9, decimal 35. Autorizado para confins no nível 360. Conforme a rota do plano, Leda pede Opera Zulu 16 na saída da El Leda. Transponder 5550, controle 11935, Altan 3201. Correto, 08 posição, chame quando pronto para o pushback, acionamento. Mana quando pronto, 3201. Bom dia, Fumaça no 4, corredor Fight. Massa 1-4, contato na decolagem, autorizado ascensão ao nível 135, Fumaça 1-4. Autorizado para 135, na proa de Crateus, Fumaça, curva da esquerda. Qual o rumo ideal para Crateus da presente? 006. Não entendi, confirme. 006. 06. Mantém inicialmente o... Tem condições de voar na proa 025 inicialmente, condições visuais, para evitar os tráfegos de descida aí no setor norte? Afirmativo, voa na 025 aguardando liberação. Afirmativo, em caso de falha de comunicações, após 40 milhas de Salvador, voa direto a Crateús. 40 milhas, voa a Crateús, fumaça. Taxi. Ataque, 201. Salvador, boa noite, 97, bom dia, vou te informar, 97, chegada Bonf, desse mantém a 4 mil pés, ajuste 1016. Chegada Bonf, 4 mil pés, 1016, 97. Jet 5808. Faça nível de voo 180, chame o centro em 133-25, alterna 1288. 3325-288, obrigado, bom dia. Controle, o 1804 na sua escuta, está recebendo 250 a nós. 04, chegada a Bonf, desse mantém o 050, vigilância radar. 050, a vigilância. No 715, autorizado LSX-Ray, reporte localizador. Autorizado LSX-Ray, reportamos localizador, no 715 da Gol. Da 3201 no PLB de 56, autonomia de 3 horas e 15, alterna Guarulhos. Prisado, Juliette Alfa, teu ponto de espera 10, no ponto de espera torre 1 no Noia, esse 16, o ajuste 10 no 6, bom voo. Autorizado via Juliette e Alfa, ponte espera 118.6, o TAM 3201. Bruno 7195, complete final ILS, chame a torre agora 118.6. Chame a torre 118.6, bom dia, tá já. Bom dia. 201. Desse mantenha 2000 pés, ajuste 10, 16, autorizado ILS X-Ray, clame localizador. S2000, 16, autorizado ILS X-Ray, clame localizador, 607. 10 mais. Decola da 3201. 5973, chegada a mar e desse mantém o 050, vigilante. Descentrado 050, estamos vigilantes. Salvador, muito bom dia, gol 1715. Bom dia, gol 1715, continua a aproximação, guardando pista livre, ajuste 10 ou no 6. Guardando pista livre, gol 1715. Ainda por mais 10 milhas. Após, vou ir direto ao Crateus. 10 milhas, gente, lá. Salvador, bom dia, TAM 3171, informação Golf. 71 Guarulhos, 280, nível. Pode ser o 360. Não entendi, é o nível? Pode ser o nível 360. Vou chegar com o C36, só um minuto. Certo. Autorizado pouso, pista no zero, vento 170 graus, 10 nós. Confirma embaixada travada? Pouso autorizado, embaixada travada, Goro 7-5. Certo. 01, decola 43, controle 19-35, bom voo, bom dia. Obrigado, até mais. Tá. Alfa India Bravo, chegada a Mari, desse mantém o 060, redução 250 nós, vigilante. 060 na Mari, 250. Passador TAM 3201, bom dia, passa 2000 pés na DAEL, líder. TAM 3201, submantém o 360, DAEL, vigilante. 3200, para, com dois a bordo para autorização de tráfego e acionamento. Ação no 4, autorizado agora voar direto para Crateus da presente. Qual a pro ideal da presente? 004, fumaça no 4. Ok, copiado, autorizado voar direto. Direto, fumaça, obrigado, controlador. Número 2, copo, só um minuto. Sinal 4, informe seu estimado de pouso. Estimando KTUS é 0945. Ok, copiado. No 897, desse mantenha 2000 pés, ajuste 10196. 2000, 897. Vou no 804, reduz a velocidade 2109. 110, sim. No 715, solo 45, direita, estamos solo 21, decimal 9, bom dia. Direita, 219, até já, o no 715. É. 360, autorizado, rota operadora 50, decola da 10 com curva direita no perfil da Dael Leda, após Leda voa Bidev, em Bidev intercepta a operadora 50, segue conforme a rota. 5557, o transponder, controle opera em 199, decimal 35. Localizador, na 607. 607, complete final ILS, torre 118.6. Completa, torre 18.6, boa, 607, obrigado. TAN 3171. Aqui, eu só comentando, curva direita, vai decolagem. Portão 7, chega quanto tempo para o posto final. Curva direita, após, vai reportar para o TAN 3171. Não resiste, TAN. Solo, muito bom dia, voando 715. Bom dia, voando 715, prossiga via Alfa, reportando as duas Juliette. Alfa, reportando as duas Juliette, voando 715. Joke 19, cópia. Passa agora. Fruto seguro, autorizado 200, decolando a 10 com curva direita. É, no perfil, vai ser a Dael Leda, após Leda, Porto Seguro. 5555 transponder, controle opera em 199, decimal 35. Boa, no 607. Final, passo externo agora. Bom dia, 607, ajuste 10, 16, tá baixado e travado? Baixado e travado. Cruzado pouso na 10, vento 170 graus com 10 nós, o gol 10607. Sente livre pouso na 10, gol 10607. 19, 202, liga o sonar, toque no taxa, no taxa. Olha lá, direto. Tem que 3 vetor para sequenciamento, curva esquerda na proa 020, limite localizador, redução para 220 mais. Curva esquerda 020, reduzindo para 220 nós, e virada localizador. No 804, reduza para 1 no 80 mais. 180, certo. No 5, Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, gol no 7 no 5.